Só no GL na flor de bom que o Juliette Charles toca. Entendi. Juliette Charlie Fox, redução 2502. 2509, tá. Estabilizou no lock, 5344. 35344, complete a aproximação, chame a torre em 118-62. 118-65344. 35218, desapera 2000 pés, saturizada final ILS, reporte estabilizado. 5218 para 2000, vai reportar estabilizado na ILS. 5344, pistolo zero livre, uma centena com uma dúzia, autorizado pouso. Livre pouso, 5344. Approach, good evening, WestJet 5716, Whiskey Formation. WestJet 5716, copy, island cleared, my arrival descent at level 050. Stop again, my arrival 050, 5716. Rio 5972, chame Recife em 125 decimal 1. 251, Rio. Poderia confirmar o vento para o 5344? 090 com 10. Ciente, grato. trip 53-44-08, Alfa Quilo, pátio 3, posição indicada é meia dúzia. E a Alfa Quilo na sua escuta até o pátio 3, 53-44. Flight Charlie Fox, redução 2009. O trip 5218 está estabilizado, bloco cabeceira. Trip 5218, complete a aproximação, chame torre, 9862. 9862, grato. Torre, trip 5218. Trip 5218, após passagem externa. Mantenha 3400. Isso desce para 3000, ajuste no 014. Juliette Charlie Fox, como recebe? Passa, então. Trip livre pouso no 0090 com 10. Trip livre pouso, grato. Salvador, Salvador, boa noite. Sam 3600 com a Whisky. Escusa 160 para 150. 3600, sua identificação, voa ITAP 1050. ITAP 50, obrigado. Charlie Fox, passa Duna, completa o ILS, torre 118, meia 12. 57 no meio, desce 2000 pés, 2014, autorizado o ILS, reporta estabilizado, 67 no meio. 67 no meio, para 2014, reportará estabilizado em ILS 10. Gillette, Charlie Fox, Trot, continua a aproximação, reporta o externo. Salvador. Solo. Chame na frequência 118.612. Solo Salvador, uma boa noite. Sideral na nave negativo. Sideral, chame na 118.612. Ok. Sideral, aguarde cobre, Guarulhos. Escuta. Oi, Salvador no externo, fui LS baixado travado. Gillette, Charlie Fox, aguarda a pista livre. Fox. Trip 52, 18, é o Zulu 6, direita, Alfa Kilo, Pat 3, posição 3. Alfa Kilo, Pat 3, posição 1-3, o Trip 52, 18. 03 é indicado, 03 do Pat 3. 03, então Pat 3, o Trip 52, 18. Charlie Fox, livre pouso no 0, 080 com 10. Gente, Fox. Juliette, Charlie Fox, no solo aos 19. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Juliette, Charlie Fox. O estacionamento é o Pátio 3, a versão geral? Afirmativo, senhor. Só abastecimento e decolagem imediata. Afirmativo, então o Pátio 3 está ali, via Kilo. Até via Kilo. Na boa, Fio 5837. Então 3600-2010, autorizado LS 1014, 3600. 2014, está autorizado LS, portaria estabilizada 3600, obrigado. Seu objeto, 5796. Pelo meio, a torre São Filipe 8612 é completa o ILS. Autorizado com a torre, objeto 5796. Pagnante. 405, aciona. Federal 360 para Guarulhos, a Peru 50, decolando a 10 da El Leda Bidev. 119.8, controle 5405 atrás. Chame para puxa acionamento, Federal. Já estou pronto no passo 3. Federal, coordeno com a equipe de solo, tem um segundo tráfego ingressando agora no pátio. Coordeno com a equipe de solo, se o tráfego não for para esse setor, está autorizado o pushback. Tá ok, vou coordenar, Federal. Oi, boa noite. É, objeto 5716. Nomeia para Fui LS. 5716, continua a aproximação no zero, reporta no externo. Estima externa, 5716. Não, vem a torre. O vento 070 com 8. Obrigado. O sideral livre puxa em táxi. Estéreo mais travado, objeto 5716. Autorizado o pouso 090 com 89. E o pouso está 10, web 5716. Controle Salvador, boa noite, gol no 643, ciente da informação, Whisky. E 57 no 6, os 25, Alfa Kilo, aguarda antes daquilo para ingresso do Pat 3. Alfa Kilo aguarda antes daquilo, 57 no 6. Salvador, o Sideral, 9971 para o táxi, está com dois a bordo. Galeão alternado, 4 horas e 10. Está autorizado até o ponto de espera, chama pronto, 1014. Chamarei pronto, 1014, Sideral. O 57 no meio, ingressa aqui no pátio 3, posição 7 do pátio 3. Pelo pátio 3, posição 7, 571 no meio. Localizador, vista-vista, TAM 3600. 00, Torre Santo, 18-6. 18-6, obrigado, boa. Boa. 9537, desce para 2000, na chegada bom, reajuste no 0 no 4, autorizado LS. 2000 bom, 1014, autorizado LS, o 37. Torre Salvador, boa noite. Esse é o 3600 da TAM, vai passar o Índia Serra, abaixo da base. TAM 3600, vento 090 com 10, autorizado pouso. Tem livre pouso na pista 90, muito obrigado, 3600. É o TRIP 5218. TRIP 5218, prossiga. Poderia coordenar o 150 para Aracaju e a saída prevista, senhor? Aracaju para o Caracaju, aguarde cópia, confirma o horário, né? É OBT. Exato. É, agora nós devemos ter uma CHG, senhor, não sei exatamente o horário não. É porque ele está sem o plano aqui, assim que tiver o plano eu pago a cópia. Obrigado. Sideral está pronto no ponto de espera. Observando o Airbus, ali mantém após. Após o Airbus, ali mantém, Sideral. Zero zero, solo agora as 31, direita, táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte desta aquilo. Via Alfa está aqui, na sua escuta, o 3600. Geral 9971, liberada a pista, cruzar a decolagem, 80 com 11. Livre decolagem, Sideral, 9971. E 600 vai prosseguir quilo pátio 3, pátio principal até o portão 09. Quilo pátio 3, depois o pátio principal e vai seguir pro 09, o 3600. Sideral, decolar 233, 98 controle, bom voo. 098, bom dia, devolve.